Ave Maria, melodia religiosa adaptada do primeiro prelúdio do Cravo Bem Temperado de Bach, de Charles Gounod. Violoncelo David Tew, violão Nicolas de Souza Barros. Estamos apresentando Manhã MEC FM. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada Artística Sala Cecília Meirelles 2021, dia 15 de agosto, domingo, às 16 horas. Série Orquestras, com Daniel Guedes, violino e regência e Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Visite nossas redes sociais para conhecer a programação e todas as medidas que adotamos para que você assista tranquilamente ao concerto. A sala é segura. Realização, Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, FUNARD, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, Ministério do Turismo, Governo Federal. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas, quando você é julgada e atacada pela sua imagem, quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega, quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Neste sábado, o concerto Deutsche Welle traz a primeira parte da abertura da temporada 2020-2021 da Orquestra Sinfônica da Rádio do Sudoeste Alemão e o maestro Theodor Korenstein. No programa, o poema sinfônico Morte e Transfiguração, de Richard Strauss. Não perca, concertos Deutsche Welle, sábado às 5 da tarde, aqui na MEC FM. Rádio MEC. Música, educação e cultura. ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. 10 horas em ponto no Rio de Janeiro, muito bom dia. Seguimos com Manhã MEC deste sábado, 14 de agosto de 2021, com a abertura da ópera Le Roi Vif de Lalo, BBC Concert Orchestra, sob a regência de Jean-Pascal Tortelier.